Passageiros da saudade, da saudade. Passageiros da saudade, passageiros da saudade. A espera acabou. A espera acabou. Aperte os cintos, pois a partir de agora, ele está chegando para assumir o comando do trem. Do trem. Com seu carisma, talento e simplicidade que vem conquistando o público paraense. Com sua seleção musical e sua voz inconfundível. Bora, piscinão! Sejam bem-vindos, DJ Paulinho Boy. O comando da cabine é seu, meu maquinista. Tenham todos uma boa viagem. Alô, DJ Paulinho Boy do Mineirão, vem pro show da saudade. Beleza, então, bora começar assim, a gente chegando juntinho, hoje aqui no Piscinão, quero abraçar com muito carinho toda a galera que já chega junto pra curtir a nossa aparelhagem aqui, tá bom? Só começando, muita coisa pra rolar e a gente vai detonando! DJ Paulinho Boy, balança, sacode, estremece o Mineirão! Bora, sirigueixo! Quando você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ se parar. Sinto que estou com você, amor. Não sinto por tentando parar. Bora um pouquinho. Guerreirão, uma emoção. É o som, meu amor. A saudade só me quando eu escutar. Guerreirão, vou tentando parar. Guerreirão, uma emoção. É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escuto. Um abraço no bem, dona Carmen. Tá aqui com a gente curtindo. Um abraço no Paulinho Boy. A nossa onda aqui no Piscinão. Mais uma. Hora que hoje não tem hora pra parar. Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai. Estou vivendo infeliz. Me acusa de passante. Não menti que era perfeito e com você me... Já estamos gravando ao vivo. Sei que da forma que ganho dinheiro não é legal, não importa, te quero e eu só vivo para ti. Papai não vai te escutar, esse amor vai fracassar. É o que... Mineirão. Eu vivo por ti. Te amo, Pedro, por favor, não põe em risco nosso amor. Entenda a vida, de compromisso, eu vou cumprir. DJ Paulinho Boy. Amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. Porque se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. Pois o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda. Acontece essas coisas, eu também vivo para ti. É que eu quero, coração. Sim, o que quero é teu amor. Estou ao teu lado e o que me importa é só tu. Então com beijos cala-me, ó, liberdade plena. Em cada beijo a liberdade descobri. Fechou das mães, a gente detona. Bora, Mineirão. Estás menino, mas eu sei que um dia vai Mineirão. Valeu, Vício de Coco. Tá aqui com a gente, um abraço, meu brother. Ele que é gerente aí da Cristal Pesca. E também o Júnior Saudade. Forte abraço. Um pouquinho. Pois eu sofro tanto e sinto tanto tua falta. Não vou sofrer. Mineirão! Imagina como te quero, quero e sabes como te quero, quero sim, porque não vê. Bate forte essa saudade, bate forte, não deixa eu esquecer você. Jura! Jura, pro boy, jura! Jura que não vais me esquecer, jura, pois eu amo você, jura, nunca vais me deixar. Jura, se os mares que descobri um dia vier fazer esse amor se acabar, jura, eu sempre vou te amar, jura, nunca vou te deixar, jura, eu sempre vou te amar. Agora que eu descobri que o amor que sinto por ti muito superior, imagina como te quero, quero e sabes como te quero, quero se por não ver. Eu tão boba que DJ Paulinho Boy. Seu amor foi só mentira. Oba! Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Oi? Já não lembro dos teus beijos. Como é, rapaz? Se você nada marcou. Deve estar bem encerrando tu, né, cara? Os meus sonhos que eu só vejo. Eclipse, o fenômeno. Sirigueijo, mandando um abraço aí pro japonês. Quem é o japonês, já? Tá um pouco. Ah, é tu, é? Tá derramando desde cedo aí, japonês. Um abraço a você e toda a sua metida. O sirigueijo, manda um abraço pra ti, tá? Um abraço no boy também. Eclipse, o fenômeno. É o sirigueijo, chefe, ó. Chamada de amor. Didi, Maldinho e Eduardo. Meu coração conquistou. Eclipse, o fenômeno. Estou gamada de amor. Marcelo Clebes e também a Bia da Cabanagem. Eduardo, estou gamada de amor. Quero mais. A emoção aflui. Mais uma, mais uma. DJ Paulinho Boy. Procurei sentir um grande amor assim. Procurava por alguém desse amor. Sinto que você não quer. As primas! Cadê as primas, brother? Cadê elas? Foi tudo que eu desejei. Toda rapaziada do bar das primas, obrigado. Se não dá, me diga como esquecerei. Como não lembrar? Me dará uma! Eu sinto que você não quer. Tem medo de se entregar. Como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Hora que tá bonito no piscinão. Hoje não tem hora pra parar. Bora! Mineirão! Down to Donkey Bar, listening to the wind of change. Bora, bora. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.

traz a esperança, porque você não vai voltar. Sobrevivo mesmo sem tentar, cheia de nós na garganta. Penso em você, eu nem pensar. Pouco a pouco o coração vai perdendo a fé, perdendo a voz. Salva-me da solidão. Salva-me desse frio. Vem depressa, vem me salvar. Salva-me da escuridão. Não me deixe sozinha mais. Júnior Moreno, é assim que se faz. Faz, faz. E proponho a continuar, mas o amor é uma palavra que deixa a gente. Olha só, vizinho, rapaziada, que já já vai rolar o bingo, tá bom? Beleza? Sobrevivo mesmo sem tentar, cheia de nós na garganta. Penso em você, eu nem pensar. Vai lá, filho. Pouco a pouco o coração vai perdendo a fé, perdendo a voz. Ai, Paulinho, boy! Salva-me da solidão. Salva-me desse frio. Vem depressa, vem me salvar. Salva-me da escuridão. Salva-me desse frio. Não me deixe sozinha mais. Salva-me da solidão. Salva-me desse frio. Vem depressa, vem me salvar. Mineirão. Mineirão. A evolução com continua. E a gente detonando aqui no piscinão, já já tem um bingo, tá, gente? Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. Mesmo endereço, mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Olá! Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei. A igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Fala, Jorjão, tá lá, no Jorjão. Meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, já pirei, me apaixonei. Dá um cheiro a serigueixo. Aqui na frente, imaginando chuvas de arroz na gente. Tô com pediu no japonês aí, obrigado. A galera tá derramando o gelo, olha. Bora, garçom! Açaí, pimenta! Garçom, égua te adianta, filho. Vem logo, senão o patrão vai morrer de sede. Ele que é o pagão, fofo. Bora, jabolê! O mesmo endereço, o mesmo apartamento em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei. Chuvas de arroz na gente. Banda, açaí, pimenta. Ai, tá dentro, hein? Bora, piscinão. Olha o porquinho produção chegando agora. 007. Estamos gravando ao vivo a primeira parte do CD de hoje. Daqui a pouquinho tá saindo pra você só R$5. Procurei e encontrei meu amor, minha cara metade. Me encontrei, te mostrei. Giro 3G. Quem eu sou? Com a presença do amigo melhorou 1000%. Você é um empresário. Ele mesmo. Sou pássaro noturno. Quer ser meu par? Procure entender por que é. Eu sem você já não durmo. Eu que morria por ti, eu que por ti tudo arrisquei. Fiz todos os teus desejos, te dei minha inteira. Pagar de traição, nascestes para mentir. Pensas que a vida é assim. Acabou, vazou a cena. É pouco agora, aguenta. Ela te dava de tudo pra ela. Ela deu gratidão pro cara. Infiel! Infiel, será que não bastava? Eu amava você. Encantaste com meu sonho e com esse falso prazer. Mas saibas, vai ter volta. O que plantou vai colher. Infiel. Olha o Cláudio, o Edson, o Edson, lá de São Chabel, obrigado aqui com a gente, curtindo o Mineirão. Forte abraço. Não sabes, tu só sabes mentir. Se teu amor nunca chegou, outro amor me encontrará. empresário siriguejo, homem da carreira. Saibas, vai ter falta, o que plantou vai colher. Infiel, o que te faltava se eu dei tudo pra ti? Tu me acabaste todo e eu quase morri. O teu amor você não sabe, tu só sabes mentir. Pega a seringa. DX, segurança juntamente aí com Cleberson da Cabanagem, obrigado. Eu que por de tudo arrisquei, não fiz todos teus desejos, não te dei minha unha. Bora, Siri. Pagaste traição, nasceste para mentir. Pensas que a vida é assim, nunca vou, vazou pra cima. É pouco, agora aguenta. Eu já te descobri. Infiel, será que não bastava? Eu amava você. Acabaste com meu sonho e com esse falso prazer. Mas saibas, vai ter volta. O que plantou vai colher. Infiel, o que te faltava se eu dei tudo pra ti? Tu me acabaste todo e eu quase morri. Você não sabe, tu só sabes mentir. Se teu amor nunca chegou, e agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. E o quê? Diz que morre de amor por mim. De ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber que um dia eu bebi asas livres. Japonês, tá apaixonado, né? Tô sabendo. Não me fez nada. Vê, japonês, bica! Depois de tanta dor que causou pro meu. Um abraço a você, japonês, toda a comitiva. Tá curtindo desde cedo com a gente, toma reserva, bora muito gelo. Valeu, japonês, um abraço no Paulinho, bora. Vê, japonês, bica! Tranquila, depois que já não tem mais amor. E sim, você ficou mais frio, meu inverno parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. Show Bazuca! Então chega aqui com o Sirigueixo! Espera, não é o que você tá pensando. Se acalma, a cena que é. Então chega aqui com o Fábio! Nessa cama, não passa de uma aventura sem sentimento. Ah, eu irmando nessa música! Faz tempo, já ia te contar agora. Não chora, eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Mineiro! Eu tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi. Pra quê? Pra fazer amor. Pra fazer amor, pra fazer amor. E quantas vezes te beijei. fazer amor, pra fazer amor. Se acalma, a cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo, já ia te contar, agora não chora. Olha, daqui a pouquinho tem um vivo, tá, gente? Calma nessa hora. E a legião chegando de montão, escuta, pra curtir o Mineirão no Pistidão. Agora, não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Bora, Edson. Quantas vezes que eu quis um carinho. Amigo camarada, parceiro Edson Cigarreiro. Pra fazer amor. Chegando junto no circuito. Amor. Ele, seu grande amor. Fazer amor. Assim, bora. E quantas vezes te você só me negou pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Bora, Fábio! Ei, o Sirigueixo! I can tell by your eyes that you brought crying. Agora sim, tá valendo, Paulinho. In the stars, in the sky, don't mean nothing to you. They don't know. Bora, japonês! Ele toda a comitiva! I don't want. Falando que o japonês tá apaixonado, ele tá sofrendo. Só não vale chorar. Bora, Edson. O parceiro Edson de Carreiro. Ele, seu grande amor, olha. Já na área do Mineirão. Vem! Vem! Serra o Sirigueijo. Ai, serra devagar, mano. Ai, serra devagar. Ai, ai, ai. Grupa Rocha, eu jurei chamar para sempre. Te esquecer é impossível demais. Não dá pra esconder. Nos teus olhos eu sonhava. Mototáxi, patrocinador aí do ventilador. Vamos rodar mais uma, a gente rola o bingo, beleza? Mas você fingiu, foi longe de o japonês Miri Miri, ele mesmo. Fala, japonês! Meu amor, e toda a sua rapaziada. As carteiras aí. A gente vai rodar mais duas músicas. Vamos rodar mais duas músicas. Pra dar tempo aí de vocês se preparar aí na moral. Vai rolar o bingo, beleza? Primeiro prêmio. Vamos liberar então! Bora, Sirigueijo! Vini, seu grande amor. Quero saber onde está você. É o Robinho Amor. Será que estás sofrendo assim como eu? Assim como eu. A noite vai e o dia vem. E a dor me diz onde está você. Aguenta coração. Eu vou pro Mineirão. O coração dessa gata vou ganhar no Mineirão. Com os DJs Paulinho Boy e o DJ Daldo, o trem da saudade é o Mineirão. A melhor viagem ao passado você faz no trem da saudade. Mineirão, Mineirão. Você fez a melhor escolha. Afinal, é por isso que você está aqui no Trem Digital. Mineirão. Mineirão. Mais bonito e muito mais completo. Bora recordar! Marcelo Branco, toda comitiva aí do Mercadinho do Branco. Chegando agora no pedaço, olha. Sinto falta do seu carinho. Eu não deixei de te amar. Não quero me enganar. É melhor sofrer contigo do que sozinho. Sei que um dia alguém fez você chorar. O japonês já do Birimiri. Tá aqui com a gente, um abraço, meu brother. Só falou bom, só vou quando tocar hoje. Beleza. Saudade. Vem amor, me aquecer, me beijar. Vem trazer alegria ao meu coração. Sei que um dia alguém fez você chorar. Eu transformei sua dor em felicidade. Seu pranto eu enxuguei. E o que foi que eu ganhei? Saudade, só ganhei. Vem amor, me aquecer, me beijar. Vem fazer renascer a chama da paixão. Mineirão. Vem amor, me aquecer, me beijar. Mineirão no piscinão. Fazer alegria já ao meu coração. Chama mais uma. Eu vi você pela primeira vez e logo nasceu um amor tão lindo assim. Eu não pensei em entregar meu coração, mas a você, meu bem, entreguei. E agora? E agora, amor? Eu estou em suas mãos. É lindo, nós dois. Faz feliz meu coração. Te amo, querida. Abraçando bem o João Leno, o Aldeci Segurança, aí juntamente com o Cleberson, galera da Cabanagem, obrigado. Consigo pensar. ninguém. Eu não preciso mais pedir nada. Edson Cigarreiro, da Solamânia, tá curtindo hoje. Obrigado, Edson. Ele é só a primeira dama. Meus amigos, olha. Só em você, meu bem, só você. Saudade é com trem. Um paraíso pra nós, vivemos de amor e paixão. Estou louco de amor, meu bem, só amo você. Eu não consigo pensar em mais ninguém. Eu não preciso mais. Mineirão Digital. Pois tudo que eu quero é. Da saudade. Ah, eu e a irmã do nessa música, cara. Namorar. Queres tu saber por quem mandou e quem foi? Mineirão! Pensas tu quem foi? O seu mais novo rapaz. Mando só para saber que além das mãos chamo você. Que existo sem paz. Com o coração vivendo a Deus. Que aqui um dia vai te ver. Minha diva. Ó, oh, música linda, né, cara? Namorado. Minha diva. DJ Paulinho Boy. Excelência em qualidade e boa música. Empresário Bibirão de Marituba, tá com a gente também, bora Bibirão. Pensas tu quem foi? Você é um empresário. É meu irmão, gente muito fina. É meu irmão. Não venha não, que aí é meu irmão. Vou logo te avisar. Que além das mãos chamo você. Chupa essa manga. Com o coração vivendo a Deus. Que aqui um dia vai te ver. Bora, japonês! Japonês lá do Biribiri, tá aqui com a gente também, um forte abraço. Ele e toda a sua assessoria, curtindo o Mineirão. É muito gelo, cara! Bora! Beleza, japonês? O assistente siriguês já vai aí. Bora mais uma saudade! Ah, garçom, bora garçom, dois pacotes aí pro japonês. Ei, garçom, égua te adianta. Ei, garçom, égua te adianta, filho. Vem logo, senão o patrão vai morrer de sede. Ele que é o pagão, fofo. Como ninguém mais fez. Bora, japonês, não esquece de mim. Com carinho e amor no coração. Pra recordar, bora. Foi tanto dia que me transformado em noite. E suportei o açoite dessa espera. Que cansei de esperar. Hoje não tenho. Jubileu! Tu vai desafio. Joga o nome do homem aí nos telões. Pois já tem outra alguém. Poxa, é merenda, olha. Que com grande amor me fez apagar toda a dor. Hoje não tenho um peito vazio. Pois já tem outra alguém que com grande amor me fez apagar toda a dor. Mineirão! Te esperei, com ternura te esperei, como ninguém mais esperou. Com carinho e amor no coração. Comitiva do Pirimirim, tá aqui com a gente, obrigado. E me transformado em noite. Aí, japonês. Achou o varão aí? Ah, varão. Deve esperar. Cansei de esperar. Ei, mano. E aí? Arrogação, quem tá falando aqui é o Cacique Cara de Pau. Eu tô muito puto, eu tô doido de tomar cerveja. Filho de uma época. Pois já tem outro alguém. Fala, garçom. E com grande amor me fez apagar toda a dor. Hoje não tenho um peito vazio. Pois já tenho outro alguém que com grande amor me fez apagar toda a dor. Mineirão, aqui no Piscinão. Eu não quero saber nesse instante por onde ela anda. Porra, perdendo o gato, olha, olha essa linha. Sabe muito bem aonde anda você. Era o passarinho. Vai lá buscar ela, passarinho. Traz esta mulher pra perto de mim. Recordando. Se você trouxer, lhe pagarei de pago. Darei minha gratidão. Você jamais sai do meu coração. Dá-me minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Sem esta mulher. Um abraço também, um poupança de repolho. Bora! Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. O Jabulê oferecendo essa música aí pra todas as joias. E pro parceiro Cristiano, é isso? É. A Priscilane, ah, beleza. Cadê o Morquinho? Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Vai lá, Marcelo Bragança, passarinho. Aqui com a gente também, obrigado. Traz esta mulher. Agora estamos gravando o CD ao vivo da festa de hoje. Já já está saindo a primeira parte para você, tá bom? Esse é o Mineirão. Pro Jack do Forte. Fostes pela estrada. nada do mundo. E eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão. Trago em meus lábios um beijo e o desejo de abraçar-te. DJ Paulinho Boy. Dizer, sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. Estamos gravando ao vivo, já já tá saindo, olha. Sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. Cantarei, pois posso até olvidar-te. E um grande amor não pode morrer assim. Quase a sonhar, sinto que estás a meu lado. DJ Paulinho Boy. E um sonho assim também não pode morrer. De volta, ele e o primo Jubilão. Cara, pra onde é que tu foste? Diz pra mim. Fostes pela estrada do mundo. E eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão. Trago em meus lábios um beijo e o desejo de abraçar-te, querendo dizer, sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. Sabes, não sabes. Mineirão com DJ Paulinho Boy. Mais uma. Um dia você vai pensar no que faz, e a saudade vai te lembrar dos... Pior que não é papo de otário mesmo não. Papo reto. Sabonete já no 20º pacote. O cara tá esfocando desde cedo, cara. Vamos na Jabonês. Quando se ama, a gente não traz. Você é um empresário. Penso mais. Falou, Paulinho Boy, só vou quando tocar a última. Novo amor. Não quero nem saber, dinheiro foi feito pra gastar. Oh. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. Oh, oh. Baby. Já cansei disso tudo. Deixa eu fechar o CD ao vivo aqui. Já já a gente chama o bingo, tá bom? Já tenho outro em seu lugar. Já já mais um prêmio do bingo. Mineirão, o trem digital da saudade. Pensar no que faz e a saudade vai te lembrar dos tempos atrás. Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Quando se ama, a gente não traz. Agora penso mais em mim. Já tenho um novo. Bora, Edson! Meu parceiro Edson, cigarreiro! Ele, o seu grande amor. Hoje ele tá só curtindo, só na manha. Um abraço no Paulinho do Boy. A gente vai tocando. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. Uou, uou, baby. Já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. Lá, lá, lá, lá. Mineirão, o trem digital da saudade. Recordar. É só ver você chegar nos lugares onde eu ando. A emoção que eu sinto é muito grande. Você vem, não sei de onde. Seu olhar me invade. És o lago azul do meu deserto. Olha, daqui a quatro músicas, mais um prêmio do Bingo. Sua miragem se vai. Eu quero saber o seu nome, menina. Se liga isso. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo, menina. DJ Paulinho Boy, sempre levando muita alegria a toda a Legião da Saudade. DJs Paulinho Boy, André Maquinão. O que vi no seu olhar, esse olhar tão diferente, diz que guarda o verdadeiro amor e me fez um sonhador como estou agora. Bora, menina! Eu quero saber. Recordando. Eu sinto saudade, é demais meu desejo, menina, amo você. Eu quero saber o seu nome, menina, por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo, menina. Saudade sempre com mais força. Novo Mineirão, o trem digital da saudade. Comendo baixarinho. We'll be right back. dançando cumbia, minha comadre, dançando cumbia, meu comadre, dançando cumbia, minha comadre. Bailando cumbia, mi comadre. Bailando cumbia, mi comadre. Bailando cumbia, mi comadre. Bailando cumbia, mi comadre. Bailando cumbia, mi comadre. Bailando cumbia, mi comadre. Bailando cumbia, mi comadre. Aí o cara, isso me corta o coração. Ver mulher dançando com mulher. É sinal que tá faltando um homem competente pra puxar a mulher pra dançar. Na moral, ó. Tá faltando um homem. Vou já ir, vou já ir. Dançando cumbia, meu compadre, dançando cumbia, minha comadre, dançando cumbia, meu compadre, dançando cumbia, minha comadre. Olha, prepara a carteira que avança, próximo bingo. Detalhe, é prêmio corrido, tá, gente? Continua achando. Pra fechar essa sequência. Atenção, S, dá um chega aqui com o DJ André Maquinão.